950 no Solo 21, na direita, chama Solo 21, decimal 9, boa noite. Oxalá 6212, alteração para sequenciamento, esquerda proa 025, limite localizador. Esquerda 025, limite localizador, 6212. Informa o tráfego à esquerda, helicóptero, situa pouso para aeráreo cabeceiro no 7, não vai interferir com a sua aproximação. O vento é 180 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no 0. Depois 0, passa aí 2226. 0, 075, vai reduzir para 150 nós, senhor, para ajudar aí, ok? Reduz até 1,80 nós. 1,80. Salvador, boa noite, Europa 083, heading 160, checking a low. Europa 083, competente, descendo para o level 050, clear bomb alago, temos set 1018. Roger, scoping again 50, bomb arrival, Europa 083, clean edge 1018. Está assistindo 050, Oceaner 6212. Oceaner 6212, desça para 2, para 3 mil pés, altímetro 10018. 3.000, Oceaner 6212. 5.218, desça para 2 mil pés, altímetro 10018, aguardando o vetor final. Para 2.000, aguardando. Informe o estacionamento. Siga. Solo 24, da direita, parte 4, está livre, tem uma noite. Oxalá 6212, reduz a velocidade 200 mais. Já está mantendo 200 nós, 6212. Obrigado. Controle de Salvador, boa noite. Aqui é 9946, passou agora 230 para o 150. Informação da você. Aguarde. Mão 9, boa noite. 209, obrigado. Eita proa 155, reporte estabilizado. 0226, taxi Aquilo 43, atenta ao sinalizador, posição que tem 501, previsto. Aquilo 4301, na sua escuta, até lá, obrigado. Autorizado a final do procedimento LS com você. Direita, dona, autorizado LS. Trip 9946, controle Salvador, acima identificação, desça para o nível 060 na chegada Mare, altímetro no 01. Descendo para o 060 na Mare, o trip 9946. Está atingindo o limite, Oceaner 6212. Oceaner 6212, vai passar o localizador, mantém, desça para 3 ou pés aguardando o vetor final. 4, localizador 3000, aguardando o vetor final 6212. Estabilizado com o Copa Vista, o WebJet 6728. WebJet 6728, passa o zona, torre 118, decimal 612. 86, boa noite. Boa. Em Salvador, boa noite, WebJet 6728 a 2 milhas externas. Porto Simbra com trem checado, boa noite, Web 6728, ajuste no 018. Estado 1008, já baixou e travou. Oxané 6212, desça para 2 mil pés, altímetro no 018. Reduz a velocidade 1 no 100 mais, aguardando o vetor final. Descendo para 2000, reduzindo a velocidade para 170, final 62, 92. Veio pouso do objetivo 6728. Oneide. Salve o porto, nosso filho, adiou, Oneide, Europa 023. Oxalá M2-1-2 para o localizador, direita para o A1-3-0, reporte estabilizado. Autorizado a final do procedimento ILS Express. Usado táxi via hotel, ponte para da hotel, chama a torre 1-1-8, só 6-12 para cruzamento da pista, força aérea 4-9. 9946, autorizado nível 050. 050-3546. 35218, completa a final do procedimento ILS Express, agora a torre 118.62. Podem manter a presente velocidade até 2 milhas da cabeceira, agradeço. É, senão vai complicar, tá mantendo. Já tá reduzido 110 nós. Certo. Chanel 612, ao interceptar, LS se reduza para aproximação. Está reduzindo para aproximação, 6212. 5218. Vai ser 5218, com trem checado, altímetro no 018. Tá, com trem checado, foi LS. Qual que marca da cidade? Brasília, 360, apertura 197. Decola da 190, curva direita, sair da arbórea, transição elétrica. Controle 120, espalho 8, aciona 503, voo 1613. Procedimento correto, ponta push com o número 3. Tá, chama na. No Solos 30, à direita, 219, Solo Borante. 219, Borante. 3603, boa noite, Guarulhos 340, autorizado. Via Pesulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, aciona 5501. Autorizou 340 para Guarulhos, Upezulu no zero, bridge, Upezulu 16 BHZ. Decola pista no zero, perfil da saída da El, Leda, após Leda voa bridge. É, aciona 5501-1208 é o controle. O treinamento está correto, aponta pushback sinado 3603. Outra. Fala Salvador, boa noite, objeto 6728, livrando na 64. Objeto 6728, boa noite, taxi Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04. 6728. Utilizado, localizador Xené 6212. Duda para aproximação, chame torre 186, boa noite com pouco. Já está reduzido, senhor, chama a torre 186, obrigado. Será 5949, confirme se tem condições de decolar da interseção ou vai ser necessário prosseguir a cabeceira 10. 49946. 50, prossiga. Duna 2000 pés, ajuste 1098. Já viu cotejado, Duna 2000 pés. 18, 9946. 2, Salvador, muito boa noite. Oxanear 6212, está a 2 milhas de Simbra. Oxanear 6212, reporte Simbra, com trem checado, altimetrão no 018. Tracino 6212. Rampa 083. Downhatcher. Under radar vector for space, turning right, heading 230, your limit localizer Costa. Roger right, heading 230, Rampa 083. In this heading, descend until 3,000 feet, UNH 1018, Europa 083. Ajudando 3,000 feet, 1018, Europa 083. Passando cima, baixada travada, Xenai 6212. Pista livre, Xenai 6212. Xenai 6212. 5218, no solo 33, à direita, 219, solo, boa noite. Direito 219, 5218. Salvador, Papa Romeo, Mike Eco Juliette, para descida. Mike Eco Juliette, livre descida inicialmente até o nível 045, ajuste 1 0 8. 6202. Alfa Juliette, remota 1-3, 5-2-1-8. Tô, boa noite, está 3258, descida para o 150, cruza 200, Tango. 3858, boa noite, acione a identificação, desce ao nível 050, vigilância, chegada maré. 050, pode foi, tá, senhor? Autorizado. Europa 083, resume on navigation direct to Dona position, descend now until 2000 feet, you are cleared. Final LS approach to runway 10, report establishment. Roger, to Dona 2000 feet, final LS approach will report established, Europa 083. Mike Eco Juliette, desçam no 1500 pés, ajuste no 08. 7, 1500 no 08, Mike Eco Juliette. Aérea 5949, autorizado alinhar e manter, pistão no 0. No solo 36, direita, chama o solo 121, decimal 9, boa noite. 219, obrigado, boa noite. Estabilidade do atualizador, trip 9946. Trip 9946, complete LS com a torre, 1-1-8-6-12, bom ponto. Completa com a torre, 18-6, o 9946, graças. Laje, pistão no zero, vento 190 graus com 08 nós. 5612. Torre Salvador, é o trip 9946, baixado Salvador. Final aproximação, guardando pista livre, o trip 9946, altímetro no 018. Aguardando pista livre, o 9946. Salvador, o San 3603, pushback acionamento no 06. Autorizado, pushback acionar, reporta o táxi 3603. Reporta o táxi 3603. Júlio, autoriza o sentido para a esquerda, para a direita, formação, vai aqui com o Juliette. Livre. Obrigado, amigo. Tá livre pouso na 10, o trip 9946. Série 5949, decolagem 38, chame controle 120 decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 120 decimal 8, controle, boa noite. Controle Salvador, foi série 5949, rápido de decolagem, saída Buca. Série 5949, boa noite, contato radar, sobe 190, saída PUCA. Sobe 190, saída PUCA, Série 5949. Europa Zero ID established, the localizer 11 miles. Roger, sir, Coronel Salvador Tower, 118, decimal 6, good night. 183, thank you, sir, good night, Europa Zero ID. 118, 6. 86, thank you. Arbor LF. Confirme. Saída Arbor, Alfa Romeu, Bravo, Oscar Romeu, após rua LF. Arbor LF. Afirma. Hoje TAP para o 050, azul 4070. Trip 9946, no Solos 40, à direita, 219, Solo, boa noite. 219, boa. Solo Salvador, boa noite, Trip 9946, livrou. 9946, táxi Alfa, reportante das Juliette. Táxi Alfa, reportará das Juliette, 9946. Solo, aguardando o balizador dentro pra aero, pra entrar na posição aqui, o 6292. Ok. Salvador, eu tô 3662, fazer o contato com o centro, tá atingindo 1770. 3662, boa noite, acione a edificação, desça ao 0620, vigilância, chegada amarela. Desça ao 0620, identificou na amarela, tá 3662. Trip 9950, protocópio. Protocópio, 9950. Para Serra, Bravo, Papa Alfa, 380 nível autorizado, decola pista no zero, curva direita, saída Arbor, após voa Elefa, prossegue a Pesulu 21, Sorocaba, Upper Alfa 310, após Curitiba, Upper Whisky 24, Ocaso, DCT. 120, décima 8, aciona 5466. 9950, autorizado nível 380, conforme plano de voo. Decola da 11, após a decolagem, curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Acionando o transponder 5460, confirme a frequência do controle. Controle 120.8, aciona 5466 e a pista de uso 10, confirmando, trip 9950. Controle 120.8, transponder 5466, trip 9950. Posta, puxa. Para ingresso da Juliette, 9964. 9964, corrigir 9946. Aguarda R2, através do 62, taxi L para a reta Juliette, após ingresso, remota 12. Presente, então vai aguardar o Airbus do 9946, graças. Para o táxi 3603, tem 165 a bordo com 3 horas 44, galeão alternado. Autorizado táxi, Apache 1 em Alfa, ponte para 2-1862, Kenigão 018, o TAN 3603. Indy Alfa 1864, Torre, Buenas. Romeu, Mike, Eco, Juliette. Eco, Juliette, 107. Negativo. Livre, final 107, porta na curta. Vento para cheque 180 graus com 08 nós, altímetro 1018. Cheque, camarada, obrigado, até daqui a pouco. Solo Salvador, boa noite, é o Trip 5216, solicita 150 para Aracaju. Zero 083, approve taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Europa 083, muito obrigado. 3526, pronto, contact. Prossiga. 3526, Aracaju, nível 190 autorizado. Decola pista no zero, curva esquerda, saída Puca, direção Caju. Controle 120.8, aciona 5513. Autorizado 190 para Aracaju, decola 10, curva esquerda, perfil da puta, transição Caju, chamando o controle 19, correção 208 e aciona o 5513, é o trip 5216. 5216 está correto, continuando. O nível solicitado anteriormente foi 190 mesmo? Foi 150, se possível coordenar rapidamente a gente correr, se não mantém esse. Ok, coordenar, só me preocupa. Salvador, trip 9946, está agora tapeando para a remota 12. Afirma, o Salveiro está remota 9946. 12545, ao término 126.85. Boa noite, vovô. Como é que é, Violete? Afirmativo, você não está visual com a piscina, não. E você, eu tô visual com a pista agora, o Mike Juliette. Ok, o Mike Juliette, você vai feito uma base curta, ok? Base curta pela direita da 17. E tá livre pouso na 17, o vento 180 graus com 08 nós, Mike Eco Juliette. Oi. Paro, posicionamento Volvo na 6193. Approaching Juliet, Europa 083. Approve taxi to gate 11, Europa 083. Continue taxi gate 11, Europa 083, boa noite. Voo no menu 3, aguarda Airbus 330, parquear no 11, à esquerda, pode autorizar para inspeccionar a porta. Sim, que a porta 330 está na 11, tem que ir para o posicionamento do menu. Azul Europa 070, desce 2000 pés, autorizado final VLS, reporte estabilizado. Desce 2000 pés, vai reportar estabilizado no LS, azul 4070. Oi, Macaco Juliette, no Solos 47, confirmando, vai para o 45. Gabata, está autorizado o backtrack. E até lá na minha escuta, tenha uma boa noite, Macaco Juliette. Controle Salvador, boa noite. Oxigênio 6310, 6310, informação, tranquilo. 6310, boa noite, acione a indicação, deixa o 050, vigilância, proa de ITAP. Proa de ITAP, 050, 6310. 1858, torre 1186, bom ponto. 86, boa. Salvador, boa noite, está 3258. Boa noite, 358, altímetro 1018, está baixada a travada. Baixada lá. 3258, vento 180 graus, com 10 nós, com 10 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso na 10, 3258. Boa noite, Macaco Juliette. 603, decola 48, controle 120, decimal 8. Então, bom, boa noite. 208, boa. Controle de Salvador, Otan 3603, passa 1800, câmbio. Boa noite, 3603, contato radar só 340, proa de Leda. Proa de Leda da presente, 3603. Prossiga. Está confirmando autorizado nível 1150. Ciente 1150, autorizado, grato. Utilizado na final, azul 4070. 4070, chame Torre 186, bom pouso. Torre 186, obrigado, 4070. Torre 58, solo 51, à direita, 219, solo, boa noite. 219, obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul 4070, tá na final.